Salvador. Bom dia, voo 1982, está a 2 milhas por cima, passar a trabalho. Voo 1982, continue a aproximação, aguardo na pista livre, número 2 para pouso, ajuste 10 no 5. Sente, guardando 1982. O Oxinem é 3 no 1, apesar de Lima manter o pistão zero preparando-se para a decolagem. FIP 54 no 4, no solo azul, no 3-01, no direita, solo 121, decimal 9. 121 no 9, ao livrar, FIP 4 no 4. FIP 05, aguarde. Paulo Salvador. 5414. Também é nóis. Aqui está, obrigado pela colaboração. 5 do pátio 3. Pela 11 kg na 05 do pátio 3, 5414. O 982, atrasado pouso, pistão na 0, vento 090 graus, 069. Nervoso, 982. Deu 05, prossiga. E meu local que o senhor se encontra, qual pátio? Padrão 05 autorizado, a porta livrando a pista. M3 no 1, decolado azul no 303, controle 1 da 0, decimal 8, malou. 0, decimal 8, até a volta, chinelo 63 no 1. O 982, solo 1303, solo 1219, livrando a direita. Táxi autorizado Alfa, Juliette, o gate é o 4. Alfa, Juliette, gate 4, 93. Chegamos Juliette, Guardião 05. Papapá, Mike X Delta, pronto para cópia? Autorizado o voo local, Salvador, a 500 pés, decola da 17, torre 18.6, controle 120.8, acione 0125. Mike X Delta, só confirmando, qual a intenção do voo? Vai prosseguir com o circuito ou vai ingressar nos corredores? Então está autorizado o circuito aí da 17, coordenação com a torre, chame a mesma para o táxi, Mike X Delta. Guardião, seu solo foi 07, frequência livre. Bom dia. Aqui o Lexei tá na escuta do solo. estacionado, Maquiaco Delta. Que é sem licença pro táxi. Então? Que negão, 1015. Juliette Tango Zulu, está autorizado, comando Atuba, uma centena, via Golf 677, decolagem da 17, curva direita, subida Coral, controle 120, decimal 8, a torre 118, decimal 6, e o transponder, acione o 0263. Decimal 8, isso mesmo, tá correto o cotejamento. Chame a torre, o pacionamento. O pátio é o 5, não é isso? Ok, chame a torre para acionar, tenha uma boa viagem. Zulu, livre acionamento em táxi. Táxi sempre para ingresso, Juliette Tango Zulu. Dois, saúdo, bom dia, passeio 2233, está precisado de Juliette, X-Ray, espera. Treino 2224, baixar travado? Baixa travado 2223. Visual com campo, passareira? Tá, afirmativo, completamente visual com campo e mais 10 planos da frente do campo. Ok, agora sim, visual, tem fuso autorizado, pista 90, vai entrar uma centena, 99. Boa, 2, 2, 3. Nada pronto na cabeceira no 7, Zulu. Tango Zulu, tráfego agora, Embraer da Passarelli passando sobre a 197. Atente à esteira de turbulência e quando pronto, tem livre decolagem. Vento 90 graus, 11 nós. Juliette, Tango Zulu. Chame 1208 o controle. Passa a rede de leste. Juliette Tango Zulu. Eu passarei do. Prossiga o táxi. Ou melhor, mantenha a posição da presente. A gente está com o princípio de incêndio aqui. A BR aqui à sua esquerda. Mantenha a posição. A gente vai cruzar umas viaturas aqui do Corpo de Bombeiro, ok? Ok. Como a vista aí à sua esquerda é próximo aos tanques de combustível da BR à sua esquerda, tem como a vista se tem alguma chance?